4, controle Salvador, sua identificação e a chegada da mesa 1, deixa para o nível de voo 050. Ajuste no 011. 3 Salvador, via chegada da média 1, 2 aparelho de visão 060. Ajuste na 011. sequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Salvador, para hoje, 144, duas milhas de terra, trem baixo travado. 1344, continue aproximação, aguarde sua direção de pouso. Continue de alto campo. Contradição, resposta. Tira direita, sem saia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pode chamar Ground 3, lugar 9,5, autorizado a ganhar e decolar. Com zero, vento 1,4 graus, 0,7. O número 095 está em controle, 1208. 08, 096. Salvador, 098, 096. 046, na mão, Momo Frachê. Olá, 096, Santa Casa, na Decolagem, dia 6 da manhã, seguindo a TN de Sport 370. Momo 370, 096.

Você aí, as instruções de altíssima velocidade na posição pleno, deixa para 2.100, adicional 012, autorizado o final do procedimento ILS 6. A pressão não zero é a vossa liberdade. Será 9973, saindo para a equipe, sequência 128 do São 8, apenas 121 do São 0. Controle Salvador, via Senhora Bonet, eu não deixo para o nível de voo 050. Ajuste meu 012. Autorizado a 1714. procedimento para o motor Salvador, frequência 118, decimal 95. Boa noite, Chané 63, 13 e LS. Chané 3, 13, continue a destinação, confirme de alguns contatos. Visual. Chané 3, 13, autorizado com o pouso no 0, vento 140 graus da minha. Autorizado com o pouso no 0, Chané 63, 13.